Começando Nerd Patriarca de volta e vamos falar de Homem-Aranha, a última caçada de Kraven. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Kraven vs Predador, quem ganha? Hoje eu tô aqui com o Everton. Predador ganha, cara. Hoje eu tô aqui com o Anderson. Aqui jaz o Homem-Aranha, morto pelo caçador. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Aranha, aranha, sinta a chuva como açoite, nas florestas da noite, que ser de tamanha maestria, pode tecer sua terrível simetria? Muito bem, começando o Nerd Patriarca de volta, voltamos para mais um episódio desse podcast e hoje vamos falar novamente sobre HQ, sobre histórias em quadrinhos. A história que a gente escolheu hoje para comentar, debater, trazer aqui para esse podcast é uma história do Teioso, uma história do Amigão da Vizinhança, uma história do Homem-Aranha, uma das histórias mais importantes, eu acho. Sempre quando você pega as listas de principais histórias do Homem-Aranha, essa história entra. Tem muita gente até que considera ela a melhor história do Homem-Aranha, aí já é um debate maior. Mas enfim, vamos falar de Homem-Aranha, a Última Caçada de Kraven. História que foi lançada em 1987. Primeiro ela foi lançada em 6 partes, né? 6 capítulos, vamos dizer assim. Em 3 revistas diferentes. E depois foi lançado um compilado que aí sim ganhou esse título de A Última Caçada de Kraven. A HQ tem o roteiro do J.M. DeMatteis. Eu não sei pronunciar exatamente o nome dele, mas eu acredito que seja algo assim. A arte é do Mike Zeck e, obviamente, foi lançada originalmente pela Marvel Comics. Aqui no Brasil ela recebeu, primeiro, teve o lançamento na editora Abril, depois teve o encadernado da Panini, depois teve mais um lançamento pela editora Salvati, depois ganhou um novo encadernamento da Panini. Então é fácil achar até essa história no Brasil encadernada, né? Se alguém for ler, eu recomendo que leia ou o original, se possível, ou esse último da Panini, porque o da Salvati ele tem alguns erros e adaptações que não condizem muito com o material original. Muito importante isso. Lembrando que essa dupla, né, o Mike Zeck é um cara que tava trabalhando já em Guerras Secretas, então quem leu toda aquela grande saga Guerras Secretas da Marvel vai reconhecer a arte, né? A ideia original do uniforme negro é dele. Exatamente. É bem disso. E o J.M. DeMatteis é o cara que ele tava trabalhando em Capitão América. Ele passou um tempo na DC e pela Dark Horse também, e depois foi pra Marvel fazer as histórias do Capitão América. Inclusive, é em uma das histórias do Capitão América que surge uma das peças importantes dessa história que a gente vai falar hoje. Exatamente, quando você vai conhecer os trabalhos anteriores dele, você vê que tá o encaixe, né, e o que ele traz pra essa nova obra do Homem-Aranha, que tem uns pormenores interessantes, né, do como eles chegaram, né, nessa história, né. Eu acho que antes da gente começar, né, e entrar de fato na história, perguntar o que a gente achou, essa história, esse roteiro criado pelo J.M. DeMatteis, era uma ideia muito interessante. Ele falou que teve essa ideia, primeiro, a ideia era básica, ele queria criar uma história em que um herói saísse do túmulo e renascesse de alguma forma. Isso foi uma ideia crua, né, que ele teve inicialmente. Ele teve esse conceito, mas primeiro ele quis utilizar um personagem meio obscuro da Marvel chamado Magne. Exato. E a Marvel, ela de cara já rejeitou a ideia, não gostou muito. E ele acabou guardando essa ideia. E aí quando ele foi pra DC, ele tinha pensado em fazer essa história como se fosse uma história do Coringa. O problema é que na mesma época tinha um outro senhor britânico fazendo uma tal de piada mortal. Então a DC achou que a história era meio parecida no seu contexto e acabou engavetando o projeto também. Ele só conseguiu fazer isso quando ele voltou pra Marvel, pra daí sim fazer as histórias do Capitão América. E nessas de pesquisa, de material, ele encontrou um personagem que até então era um vilão de segunda classe do Homem-Aranha, que era o Kraven. Era uma piada, né? O Kraven era até uma piada, né? O Kraven é um vilão criado pelo Ditko, né? O Steve Ditko. Isso, exatamente. E ele era muito, muito piada, sempre apanhava e era um vilão de segunda classe total do Homem-Aranha, realmente. Quando não tinha alguma coisa do Homem-Aranha pra fazer, eles traziam o Kraven assim só pra preencher buraco. E por conta da adaptação e da história do personagem, o Jan DeMatteis ele conseguiu trazer e criar uma profundidade para esse personagem. Então é muito importante importante isso, porque o Kraven era um personagem aleatório, X ali, exatamente, ia ficar jogado. E o que você comentou a ele... O que você comentou da DC, o não foi duplo, né? Porque primeiro ele teve o primeiro não com a história do Coringa, depois ele tentou mudar até o vilão, né? Colocou o Hugo Strange, que é um vilão também do Batman, mas a DC recusou do mesmo jeito. É, porque é meio complicado, né, cara, você mexer ali no universo do Batman, né, cara? Mas o DeMatteis, ele já tinha, depois desses nãos, ele foi convidado pra continuar trabalhando, pra trabalhar no Homem-Aranha, aí ele conseguiu colocar de vez a ideia que ele queria de história. E a gente tá falando aqui de uma história que saiu em 1987, nos anos 80, com uma mudança muito, muito acentuada dos HQs, por uma coisa mais séria, talvez até mais adulta, sendo vista de outra forma, principalmente por lançamento de duas obras, que foi o Watchmen e o Cavaleiro das Trevas. E essa visão, duas obras da DC Comics, né? Isso, eu me atrevo a dizer que não teria essa história do Kraven se não fosse por essas outras duas. O mercado, ele tava num caminho muito, como é que pode dizer, água com açúcar. Era aquela coisinha básica, padrão, era meio difícil você renovar os heróis, etc. E aí, de repente, aparece primeiro o Frank Miller e depois o Alan Moore, no mesmo ano ali já. Eles mexem tudo de cabeça, bota tudo de cabeça pra baixo, desconstrói o mito dos heróis. Então, isso foi bem importante e abriu um novo leque de opções, tanto que virou o padrão dos anos 90 com obras muito questionáveis. Mas, se não fossem essas duas, acho que a gente não teria a história do Kraven, certamente. Eu também acho, mesmo porque, como eu comentei, são duas obras da DC Comics, então a Marvel também tem aquilo de não quero ficar pra trás, quero fazer alguma coisa mais ou menos desse jeito. E a grande sacada, eu acho que uma coisa genial, foi ter escolhido o Homem-Aranha, que talvez fosse o herói menos indicado, que você pensaria por último pra fazer isso, né? Ah, depende. Eu acho que pela abordagem da história, ele, claro, hoje a gente sabe que foi a melhor escolha, mas eu acho que ele sempre se acreditou a ser a melhor escolha justamente pelo fato dele, apesar dele ser um super-herói, tá, estar num universo com outros heróis, de certa forma ele é o mais próximo do homem comum. Então o Homem-Aranha tem essa coisa dele ser identificável mais facilmente com as pessoas. Tem uma ligação mais próxima porque ele tem problemas que a gente tem no dia a dia. Mesmo você pegar o Capitão América, mas o Capitão América não tá preocupado com o que ele vai jantar, com a família dele, se ele tem aluguel pra pagar, esse tipo de coisa. Isso já é um fator. Pô, é uma história do Homem-Aranha, sabe? Quer dizer, se aconteceu com ele, pode acontecer com a gente também. Ah, o legal é que a experiência que eu tive é meio que complementa o que vocês dois falaram. O que mais me chamou a atenção, o que talvez tenha sido um grande acerto. Um apelo herói, que realmente, como o Vinícius mencionou, você não espera que ele tenha uma história de tanto peso. Pelo menos naquela época, vamos dizer assim, que não se esperava ter alguma coisa tão dark, principalmente, né? Principalmente naquela época, Ivaldo. Sim, principalmente naquela época. E você receber esse impacto, você vê um outro lado, como o Anderson mencionou, você vê o cara preocupado que quer voltar pra mulher dele, preocupado que tem uma mulher esperando ele tem uma vida, vamos dizer assim, humana, né? Ele tem mais do que fazer, do que tá correndo o risco de morte a cada momento. A forma como é apresentado é muito legal, é muito bem construído, mas eu vou além. O que também me interessou muito, o que me deixou muito impactado, já que eu li essa HQ, recomendação de vocês, eu não sabia de nada, não procurei ler nada, resumo de nada, não vi vídeo de nada. Eu peguei e fui ler. O vilão também me impressionou muito, exatamente pelo que vocês mencionaram. É um vilão B, tipo, é um vilão meio que genérico, é um Minion dos Power Rangers, é um cara básico, que tipo, você sabe que tá ali pra tomar uma porrada e ser preso pelo herói, que é bem aquele padrão antigo, sabe, do herói que pega o vilão e prende, e pô, que chato, depois vem, o Homem Bigorna, vamos prender o Homem Bigorna, não sei lá. Então o Kraven, pra mim, a visão que eu tinha dele era isso. E como ele foi apresentado, como foi abordado, toda a psique do personagem, também foi um acerto do caralho pra mim. Talvez até mais impactante do que o próprio Peter Parker. É, cara, a grande estrela dessa HQ é o Kraven, de fato. De fato, ele é a estrela, é o protagonista, a visão é toda dele. Só completando o que o Ivaldo disse, se alguém, hoje todo mundo sabe, mas se alguém olhasse por Kraven, não ia falar que era um dos maiores vilões do Homem-Aranha, ia achar que era uma fantasia do Klaus Bornai, sabe? Você não conseguia associar aquela figura espalhafatosa como um grande vilão. Sim. Bem, só uma sinopse rápida, só pra gente falar do que se trata a história, antes da gente perguntar o que vocês acharam em termos gerais, e entrar de fato e contar um pouquinho do que acontece, né, nessa história de 6 capítulos, é uma história curta. A gente tem a história muito mais pelo ponto de vista do Kraven, que é esse vilão que parte pra sua última caçada, né? Ele quer, de fato, vencer, caçar e eliminar o seu inimigo máximo, que é o Homem-Aranha, é o cara que é o herói, é aquela caça que ele nunca conseguiu vencer, né? O Homem-Aranha acabou, ele tá recém-caçado, né? Com a Mary Jane. Então ele tá numa situação diferente. Ou ele tá com aquele traje negro que a gente até estranha no começo, acha que é o simbionte, mas não é, depois você vai lendo. Mas enfim, a gente tem esse embate dos dois e aparentemente, ou não, o Homem-Aranha sai de cena logo no início da HQ, né? A gente tem a impressão que ele morre. E não, isso não é spoiler, porque a capa da HQ é ele no caixão, no túmulo ou no túmulo, né? Não sei se tem os dois, é um dos dois, primeiro. Não, é assim, originalmente ela é a capa da quarta parte da história. E agora em todos os encadenados que saíram posteriormente é a capa principal. Que é uma capa de muito impacto, né, cara? Você tá vendo um personagem saindo do fundo da terra e com uma jazida no fundo dizendo que ele tava morto, aí você fala assim, o que que aconteceu? Então é bem impactante de cara. E a história vai tratar justamente desse embate, dessa vontade do Kraven de vencer, e a gente entende, de fato, acho que é com certeza a primeira vez que é muito explorado, bem explorado, esse personagem, ele constrói todo um background dele e a sua batalha final ali com o Homem-Aranha. Bem, começando a história, a gente tem ali no início, o primeiro personagem que aparece é o Kraven, a gente serve muito como lembrança quem que é aquele personagem, quem é aquele vilão, mostra ele lá falando dos métodos de caça dele, né? Então a gente já lembra dele como ele age como aquele caçador implacável que ele é, né? Caçador das mãos nuas, que nunca usa armas. Então a primeira parte da HQ, o primeiro personagem que aparece é o Kraven. Cara, uma coisa que eu fiquei em dúvida meio na HQ é o seguinte, no começo dá a entender que ele já meio, não, ele planejava tudo aquilo, né? Mas eu fiquei com uma impressão que ele já sabia que ia morrer, não, tipo, que ele tinha algum problema que ele ia morrer, sabe? Eu não sei se era algum tipo de doença que ele tinha, ou se ele realmente só tava com um plano já fechado na cabeça dele. Fica meio implícito, né? Exatamente. É meio implícito que assim, que ele tinha algum problema e ele só conseguiria partir em paz se ele derrotasse o Homem-Aranha, de fato. É, de duas uma. Ou é que ele tinha algum problema, de fato, alguma doença, alguma coisa, ou ele já tinha em mente que ele ia morrer pelo que ele ia fazer, né? Que foi o que ele fez no final da história, pode-se pensar nisso também. Tipo, ele já tinha em mente fazer aquilo. Tipo, meu, já deu o que deu, agora eu vou fazer isso aqui e vamos acabar por aqui. Só que antes disso eu tenho que resolver esse problema. Pode ser isso também. Não, mas no começo da HQ, em todas aquelas falas de pensamento dele, ele deixa claro que ele já não tinha mais motivo de viver, sabe? Ele ia morrer a qualquer momento, então ele resolveu agir logo enquanto ele podia. Porque ele vai lembrando da história dos pais, vai dizendo como eles foram parar na América, que eles eram pessoas importantes na Rússia, principalmente ali na Rússia czarista, né, que ele conta. E aí quando eles foram pra América, eles viraram ninguém, perderam toda a relevância que eles tinham. Então conforme ele vai contando essa história dele, esse background, ele vai dizendo que tem alguma coisa errada com ele. Não abre abertamente o que é, mas ele dá uma pista ali de que a hora dele ia chegar a qualquer momento. Eu acredito muito que ele tenha pensado em resolver isso com Homem-Aranha pra partir em paz, e depois, pra evitar um sofrimento maior, ele tomou uma decisão igual aquela que ele toma no final. Eu acho que é bem isso mesmo, que dá muito a entender que ele tem algum problema e que ele está pra morrer, por isso que ele vai pra essa última caçada. Então, o começo da história mostra, primeiro apresenta o personagem, mostra essas coisas do passado dele, né, ele contando quem é a família dele, a origem dele, dá a entender que ele já conseguiu realizar todo tipo de caça que ele queria, né, da profissão dele, do que ele programou pra vida dele como caçador, né, o grande caçador ou o maior caçador do mundo. Só que ele tinha esse empecilho de nunca ter conseguido vencer o Homem-Aranha, né, que era o caçado final, era o objetivo dele, e fica muito claro isso no começo. E ao mesmo tempo a gente é apresentado pro Homem-Aranha, o Homem-Aranha com a vida dele agora de recém-casado. Ele no começo aparece ali indo num covil de um bando de criminosos, né? Ele também teve o falecimento de um amigo, né, recente. Então ele tá lidando com algumas coisas ali no começo da HQ. Eu acho que o ponto mais importante do Homem-Aranha na HQ é a questão do medo da morte que ele tem, né? A partida deixa muito claro. Quando ele vai no enterro do Joy Face lá, quando ele lembra da morte do Ned, ele pensa, pô, mano, se um dia for a Mary Jane, se for a tia May, e se for eu, tá ligado? Isso é um ponto-chave da história, cara. É o medo da morte que o Homem-Aranha tá, tá ligado? É, eu acredito que é mais a questão do Peter, porque ele, o monólogo dele começa dele falando exatamente da morte do mafioso, do Joe, que era um informante dele, e ele explicando que ele, enquanto Homem-Aranha, ele não tava nem aí, mas justamente por ele não ser só o Homem-Aranha, ele não consegue, ah, eu sou o Homem-Aranha e depois eu sou o Peter Parker, eu sou os dois. Então isso mostra muito, principalmente na cena que ele aparece no covil, ele se despede do cara como se fosse um amigo e ainda paga o enterro dele. Quer dizer, a gente sabe que o Homem-Aranha, ele certeza pegou o dinheiro que era da lua de mel dele, alguma coisa assim, e pagou o enterro de mafioso, sabe? Porque ele queria, ele queria não carregar essa culpa com ele. Então isso é o que permeia toda a história do Homem-Aranha nessa HQ, essa questão da morte e dele não ser nem um 100% Peter Parker, nem 100% Homem-Aranha, dele ser justamente as duas coisas. Que também permeia pro lado do Kraven, né? De ele ser o caçador, ou ser aquele caçador. Não é nem por 100% caçador, nem 100% o Sergei, que é a pessoa que se torna o caçador, né? O grande caçador. Os autores até tinham a ideia de, antes de ser a última caçada de Kraven, eles tinham a ideia de ser o roteirista, né? Principalmente de Perfeita Simetria seria o título da HQ. Só que é terrível. Que a última caçada de Kraven era muito mais impactante, eu concordo, com certeza. É, na verdade, o título era Terrível Simetria, a Última Caçada de Kraven, porque esse seria uma homenagem ao poema do William Blake, que é o Tigre, que é até citado no começo e depois no final. Sim. Da HQ, só que aí ele troca por aranha, onde é tigre ele troca por aranha, porque o autor, ele é muito ficcionado ainda nessas coisas do romantismo inglês, do Blake. Ele lia muito Dostoiévski, então isso chamou a atenção na hora de contar a história, porque, opa, é um personagem russo, eu posso inserir essa coisa da solidão do personagem. Talvez o que escolheu o Crave foi isso, né? Principalmente, eu acho que sim. E então, assim, aí depois pensaram, tira essa parte, deixa só a Última Caçada de Crave, é um nome mais pomposo, mais bonito e tal. O que é legal, como você falou anteriormente, né? Ela não teria esse título, ela só ganhou esse título no encadernado. Sim, quando ela saiu nas edições regulares, ela não tinha um título, né? Era uma só, mais uma história que estava sendo contada. Ela só tinha ali Homem-Aranha, parte 1, parte 2, parte 3 dessa história, mas não tinha esse título. Mas a gente tem os dois personagens apresentados e eles vão ter o primeiro encontro deles. O Peter realmente ele tá lidando com esse fato de, pô, quem será o próximo a morrer? Será que sou eu vou morrer? Ele tá pensativo sobre isso. E numa noite ele acaba saindo, né, pra desaparecer, ir de prédio em prédio, como qualquer Homem-Aranha faz. E acaba tendo o primeiro encontro com o Kraven, né? Que é um encontro derradeiro, né? O encontro da morte do Homem-Aranha. E uma coisa interessante que a gente já tem aqui é o Kraven usando uma arma, né? Então, até o próprio Spider acha estranho isso, né? Porque o caçador, o grande caçador, sempre venceu todas as suas caças de mãos nuas. E ele tá com rifle dessa vez, né? Nem o Homem-Aranha tá acreditando muito naquilo. É porque isso ele tá muito genial. Puto, né, cara? Exatamente. Ele já tá atacando, foda-se. Eu vou te capturar de qualquer jeito e foda-se. Mas é muito impactante essa parte, porque, como vocês mencionaram, o Kraven é conhecido por um caçador. Vamos dizer assim, que ele tem o sua honra lá de caçador, que ele vai a mãos nuas. Ele enfrenta qualquer predador, qualquer caça dele às mãos nuas. Pra ele pegar um rifle e atirar meio que a queima-roupa no Homem-Aranha é um bagulho muito impactante. Porque é completamente fora da forma que o vilão em si age, né, nas outras histórias. Então você não espera isso, eu não esperava isso. Então me impactou. Junto com a atitude do Homem-Aranha, que ele mesmo, o Peter Parker mesmo diz, ah, é o Kraven, jogou uma redinha aqui, ah, beleza. Depois ele me leva pro covil dele, fica falando besteira, ah, uma hora eu me solto, não tem problema não. Quando ele olha o rifle, ele fala, peraí, o que você tá fazendo com isso? Ele toma um tipo, vou morrer, vai dar merda isso aqui, porra, que é essa? Então é muito impactante essa parte do primeiro ataque do Kraven. Homem-Aranha garoteou muito nessa parte, cara. Pra caralho. Eu acho que ele desacreditou muito, ele ficou, tipo, não tô acreditando nisso, né? Acho que ele foi muito pelo, puta, eu já sei exatamente o que vai acontecer, mas dessa vez foi completamente diferente, né? A determinação do Kraven era totalmente diferente. E com esse tiro, o Homem-Aranha morre. E a gente tem já ali no, eu acho que ainda no primeiro capítulo, o Homem-Aranha no caixão, com o seu uniforme, o Kraven enterrando ele, fazendo toda aquela cerimônia. A arte dessa parte é sensacional. sensacional, cara. Não, desculpa. A arte da HQ inteira é sensacional. A HQ é muito foda, velho. A montagem da HQ mesmo. Porque um monte de página no final mostra o cara abrindo a cova, tá ligado? O último quadro é um cara abrindo a cova. Que, tipo, não tem ligação direta com o resto. Mas aí depois junta tudo, né, cara? É muito foda. O quadro inteiro é muito bem montado, tá ligado? E outra, esse também é mais um trabalho de longa data, que é do Michael Zeck, que já tava fazendo a revista do Capitão América com o De Matteis também. Então isso é muito bom. E a arte final do Robert McLeod também é outra coisa, cara. Você vê a expressão as cores usadas dos personagens, assim, a questão de luz é muito foda, cara. Muito bem feita. E olha que a gente tá falando dos anos 80, que, querendo ou não, são HQs que ficam datadas bem rápidas, né? Sim. Feitas à mão, elas ficaram datadas, mas essa sobrevive e passa bem. Tanto que essas versões que saíram agora, o máximo que elas têm é algum retoque de cor, assim, mas não é refeita do zero igual muitas outras. É o que acontece, é verdade. Muitos relançamentos eles optam só por fazer retoque de cor, né? Que eu acho que mantém muito da essência, né, daquilo. Não dá pra mudar também completamente. É, a Panini, por exemplo, você pega a Crise nas Infinitas Terras, a versão encadernada deles tem uma colorização totalmente diferente da que saiu nos anos 80, porque eles tiveram que refazer muita coisa, tiveram que arrumar outros balões, personagens que eles cortavam na época, Abril cortava na época, porque não tinha a história contada no Brasil, enfim. Mas essa sofreu menos com esse tipo de alteração. E quando a gente tem esse impacto inicial na história, a gente fica muito mais interessado pra saber o que vai acontecer, né? Se no começo foi assim. E a gente tem uma coisa interessante, antes de introduzir outros personagens aqui, que é o Kraven. Ele não só quer matar o Homem-Aranha ou tirar o Homem-Aranha de cerca, ele quer provar que ele é melhor que o Homem-Aranha, né? Que ele pode ser muito melhor que ele. E ele, de fato, se torna a persona do Aranha. Isso é muito interessante, cara. De fato, coloca o uniforme preto, nesse caso, né? Que o Homem-Aranha está usando nessa HQ. E se torna o Homem-Aranha. Que é uma ideia que vai ser usada posteriormente. Se a gente pensar até no Homem-Aranha Superior, que foi um grande arco que teve agora nas HQs, com o Dr. Octopus no lugar do Homem-Aranha, de uma maneira totalmente diferente, mas é basicamente uma história que já foi contada, né? É, tudo se recicla, né? Mas o grande mote aqui é que o Kraven, ele entendeu que pra derrotar o Aranha, não basta ele tentar ser melhor, ele precisa ser o Aranha, precisa pensar como o Aranha pensa. Então isso faz toda a parte poética da coisa. Tem aquele ritual dele, das ervas. Sim, dele, exatamente. Dele se misturar com as aranhas, etc. Não, toma o veneno e faz todas aquelas coisas lá. E o legal é que ele tenta, vamos dizer assim, seguir o mesmo padrão do Homem-Aranha, né? Ele vai atrás de bandidos, só que ele não é tão carinhoso como o Peter Parker, né? Ele espanca ou mata o que tiver na frente. É, como se fosse um vigilante, né? Uhum. É, como a gente já viu acontecendo em outras histórias, o foco principal dele não é destruir o corpo físico, é destruir aquilo que dói mais, que é a reputação do Aranha, né? Exatamente. E provar, de uma vez por todas, que ele é melhor e pode ser melhor do que o Homem-Aranha, no que o Homem-Aranha faz. Não só no embate dos dois ali de vencer ou perder. É querer ser melhor que ele, realmente. A gente tem aqui um personagem que a gente comentou no começo ali na introdução do cast, que foi criado pelo Mike e pelo JM, que trabalha na série, que é o Ratos, que é um vilão, que ele tá aqui introduzido, vivendo lá no esgoto de Nova York, sendo responsável por uns crimes, né? De um desaparecimento de mulheres. E ele é o responsável por esses crimes, né? E é um personagem importante porque é um personagem que foi derrotado pelo Homem-Aranha e o Capitão América nas histórias do Capitão América, mas não foi 100% derrotado, não foi morto, enfim, não foi preso. Ele está lá, ele ainda está ali no vivendo no esgoto, né? É um personagem que eles trazem de volta pra essa HQ, pra ser o ponto de... O instrumento do caçador, né? Exatamente, o instrumento de conquista final pra provar que ele é melhor que o Homem-Aranha, né? Porque o Kraven, ele tem a ideia do que? Ah, o Homem-Aranha junto com o Capitão América quase não conseguiram pegar esse cara. Se eu pegar esse cara sozinho, consigo, já é um ponto que eu provo que eu sou superior ao Homem-Aranha, né? É, tanto que tem um certo momento que ele fala, né? Eu consegui matar a aranha, consegui me tornar a aranha e ainda consegui vencer o inimigo que a aranha não conseguiu vencer. Então ele realmente, na cabeça dele, vai conseguir cumprir a missão dele. Legal que esse Ratos, eu gostei do personagem e eu achei legal como ele foi apresentado nessa HQ, porque em certos momentos dá pra você sentir até, você sente pena, você sente dó dele e não olha só e fala, que vilão filha da puta. Você vê que em certo ponto ele é uma vítima, ele foi criado. Ele tem uma mentalidade infantil também. Exatamente. Ele não quero matar e foda-se, vou destruir o mundo. Tem hora que, dá dó. Você nota medo nele. nele. Você nota inocência como mentalidade de criança. É foda, o personagem também foi bem utilizado na HQ. Ele é um personagem que é aquelas mutações bizarras. Na verdade, ele foi criado pelo Barão Zemo. Ele fundiu um rato com um mendigo e se transformou nesse personagem, no Ratos, que é um homem rato de fato, né? E ele vive no esgoto, pratica o canibalismo, tem todos aqueles trejeitos e você sente pena porque ele é realmente uma mutação muito bizarra, né? Principalmente porque ele não é um vilão, cara. Ele... É uma vítima. Ele é uma vítima, infelizmente. Tanto que isso influencia muito na decisão que o Aranha toma no último arco da história. No último volume, por sinal. Vou ser sincero, na hora que ele fala, pô, todo mundo me bate, mas eu não tenho culpa de sentir fome. Nossa, eu dei aquela engasgada do seu Madruga. Sabe aquela engasgada do seu Madruga? Cara... Foi foda. Quando o Chaves tá esperando o de jejum, né? Exatamente. Chaves, você não pode esperar o de jejum, ele... É que eu já tô esperando há muito tempo. É foda. Eu lembrei dessa parte nessa hora. É, exatamente. Mas a Mary Jane, por exemplo, que é a personagem, acabou de casar com o seu amado Peter Parker e o nosso queridão some. Ela reencontra ele numa situação de crime, né? Tem uns criminosos lá que atacam ela na rua e o Homem-Aranha chega pra ajudar, só que o Homem-Aranha acaba sendo um pouquinho mais violento que o normal com esses criminosos, né? Aí que ela pensa, tipo, dá o start nela que, tipo, esse não é o Peter Parker, não é o Peter, não é o Homem-Aranha que eu conheço. E já é o Kraven ali agindo da maneira dele, né? E é muito bom que depois corta, tem a cena que ele invade uma entrega de droga, alguma coisa assim, de armamento. E logo após isso, quando chega o policial, a gente sabe que nessa parte teve um salto temporal ali, ele fala que 15 dias, 15, 20 dias, e ele fala assim, o Homem-Aranha mandou 15 pessoas pro hospital. Aí você fala, caralho, velho, o Kraven tá fazendo a festa ali. Pra mim é muito bom quando o cara fala assim, esse aqui não vai pro hospital nenhum, cara. Por quê? Não precisa não, porque ele tá morto, caralho. Ele chega a esse nível, né? Então, é um tempo de 2 semanas que mudam completamente a impressão das pessoas que tinham do Homem-Aranha, né? Ele se tornou outro herói, outro vigilante, e mudou completamente suas atitudes com esses vilões, né? Aranha, aranha, sinta a chuva como açoite. Nas florestas da noite, que ser de tamanha maestria pode tecer sua terrível simetria? Nesse meio tempo, o nosso querido Peter Parker, que está, entre aspas, morto, volta, né? E ele na verdade foi envenenado, né? Um veneno que causa esse estado de letargia, de morte. E ele volta, né? É muito interessante o capítulo que ele volta, né? Toda a construção dele e pensar como ele quer sair daquilo, né? E exatamente nesse tempo de 2 semanas que ele demora pra voltar, né? Esse tempo de 2 semanas que o Kraven já causou bastante em Nova York. É, e toda a montagem desse capítulo é o Homem Aranha, ou Peter Parker querendo sair daquele estado, e o Kraven já sabendo que ele já tava prestes a sair, sabe, esperando. É, toda a página termina com o quadrinho do Kraven, né? É, tem um monte de quadro dele assim, saia, saia, saia, saia. Não, ele tá assim, ele saiu, aí depois... É, ele, exatamente. Ele está vindo, aí depois ele chegou, ele está chegando, aí por último ele chegou, e assim vai contando passagem. Mas essa parte do Peter, pra mim, tá uma parte muito interessante, que é quando ele começa a ter aquelas alucinações, e aí ele não sabe bem quem ele é, não sabe quem é Peter Parker, e aí ele tem uma visão do Ned, mas eu acho muito importante justamente a parte onde ele consegue sair, que é o renascimento dele, que é simbolizado quando aquela aranha que está caminhando no escuro é destroçada por monstros, e aí de dentro dela sai o Peter Parker, que é justo nesse momento que ele sai da Terra e volta, digamos assim, ao mundo dos vivos, né, porque ele não morreu de fato. Sim. Essa ideia de renascimento é muito boa. É, o desenho mais da hora da HQ é aquela imagem que ele tá saindo do túmulo, agarrando o jazigo dele lá. É, pra mim é a imagem mais da hora da HQ, cara. Legal que, como o Everton mencionou, nessa parte que o Anderson mencionou também agora, você vê muito do medo, da preocupação, da dúvida dele, sabe? Nossa, é muito foda como ele demonstra os sentimentos dele nesse momento. Você vê que ele é um herói e mesmo assim ele é humano, ele tem medo, ele, sabe? ele sofre. É diferenciar, ele, né? Diferenciar exatamente. O Peter Parker do Homem-Aranha, né? Saber que são duas pessoas diferentes, né? O Peter Parker é o Peter Parker. O Homem-Aranha pode ser o Homem-Aranha Peter Parker, mas também pode ser o Homem-Aranha Kraven, quando ele tava agindo com o uniforme do Homem-Aranha. Então, é diferenciar essas duas partes e o Peter Parker querer voltar, principalmente pra Mary Jane, né? Que é o grande amor da vida dele. É, porque o resto da HQ, ela vai trazer muito uma ideia do que o Homem-Aranha, apesar dele ser um herói, um cara mascarado e tal, o Homem-Aranha não é só a máscara, o Homem-Aranha é o Peter Parker, cara. É o ponto. É as atitudes do Peter Parker que formam o Homem-Aranha também. E quando você muda essas atitudes, por exemplo, como o Kraven tava mudando, você muda totalmente o personagem, muda totalmente aquele herói, né? Então, realmente, é você diferenciar isso, e a HQ faz muito bem isso, com toda essa parte da volta do Peter Parker. Aí ele volta, percebe que tá 2 semanas naquele estado, do que tá acontecendo, do que o Kraven tá agindo no uniforme dele, e vai primeiro e volta pra Mary Jane, né? Conversar com ele, porque ele é muito inteligente, né? Claro, né? Porque tem que consumar o casamento. Foi ver se o colchão tava arrumado ainda, se não teve nenhum problema, se não tinha nenhuma toalha extra dentro de casa. Se não tinha ninguém no armário. Ninguém foi lá arrumar o cano recentemente. Ninguém foi arrumar o encanamento, né, irmão? Exato. Entregador de pizza. Mas tem que resolver a situação, e aí sim ele vai atrás do Kraven, que já o está esperando, né? E eu acho muito interessante, assim, é uma história de quadrinho muito dinâmica, né? Essa não tem nada de arrastado, todas as coisas acontecem, mesmo porque ela é pequena, né? Então é uma história de tiro rápido, eles contam rápido, não são capítulos tão grandes, então tudo acontece, e a gente já está se caminhando no arco final, mas acontece tão rápido e é muito interessante, te prende, né? Eu acho que quem leu quando saía uma vez por semana ficava totalmente ansioso para saber o que ia acontecer. Legal, Vinícius, que você tá entrando numa parte que eu gostei muito também, que é mais um lado do Peter Parker que a gente conhece aqui, que é ver ele muito puto, tipo... Seu filho da puta, você me deu por 2 semanas, eu vou matar você, vou enfiar esses espingarda no seu cu, seu porra. Ele ficou, tipo, muito puto. E foi interessante ver esse lado dele também. É bom que ele já chega socando a cara do Kraven sem dó, cara. Não, exatamente. Você não espera, né? Não é aquela coisa, Kraven, seu vil vilão, vim aqui para vingar o que você fez comigo em nome da justiça. Claro que eu ia achar muito foda se um começasse a apontar pro outro, igual aquele meme do Homem-Aranha, sabe? Todo mundo espera isso, né? Os dois estão usando a mesma roupa, cara. Não, o engraçado é que... Ainda falando de Homem-Aranha, mas não tem nada a ver com a última caçada de Kraven, né? Quando saiu... A cena pós-crédito do Aranha-Verso? Não, tem a cena pós-crédito do Aranha-Verso e tem o novo trailer do Homem-Aranha Longe de Casa, né? Que também eles deram a ideia do multiverso, né? A primeira coisa que as pessoas colocam é esse meme. Se não tiver esse meme, não, nem começa a fazer multiverso, que não vale a pena. Mas voltando à última caçada de Kraven, a gente tem, enfim, um embate, né? O Homem-Aranha que ressuscitou, entre aspas, voltou ali pra lutar de fato com o Kraven, que agora sim tá na sua roupa tradicional, tanguinha de onça. Eita, esse é o Kraven que a gente conhece. Colete de leão. Isso, mas porém a genialidade do Kraven entra nessa parte, cara. Ele fez tudo esse arruaceiro na vida do Homem-Aranha, mas o embate final é entre ele e o Rattus, cara. Genial. Sim. Ele vira o Rattus pra cima do Homem-Aranha justamente por ele ter derrotado o Rattus. O Rattus ficou traumatizado achando que o Homem-Aranha, que era aquela pessoa que ele ficava falando assim, machucar, bater. Então ele, literalmente, ele tira o corpo fora e deixa os dois lá brigando. Porque o trabalho dele tava feito, era isso que ele queria, sabe? Ele não queria lutar com o Homem-Aranha. Ele queria mostrar pro Homem-Aranha porque ele foi capaz de capturar o Rattus isso. E o Homem-Aranha não, né? Exatamente. Algo que o Bane tentou fazer no terceiro filme do Nolan e ficou meio apressado, sabe? Com aquela virada tosca de roteiro. Sim. A ideia é exatamente essa, né? Ele deixa lá, ele monta o circo lá, deixa os dois lutarem um pouco, e a ideia dele é falar o quê? Não, Rattus, pode ir, vai lá. Aí ele fala pro Homem-Aranha, cara, você vai deixar um assassino canibal à solta aí mesmo? Aí o Peter Parker fica com aquela porra, mano, o filho da puta roubou minha vida por 2 semanas, mas eu não vou poder resolver a questão com ele porque eu tenho que salvar a cidade, né, cara? Cara, o que eu acho mais legal é, cortando 30 anos pro futuro, é que o Rato foi uma criação do Barão Zemo. E em Guerra Civil, o terceiro filme do Capitão América, o personagem que se chama Zemo, que não é o Barão, ele é um personagem de Sokovia, ele faz o mesmo plano, que ele cria uma situação, cria um vilão. Quando os heróis chegam nesse determinado vilão, os heróis estão lutando entre si, na verdade. E ele tá só assistindo, né? Exatamente, é verdade. Boa relação, viu? Boa relação. Você assistiu esses dias o filme, não? Não, mas eu creio muito que os irmãos Russo, eles fazem esse monte de referência ao universo Marvel. Ah, eles devem... Sabe? Todos esses caras, eles... Deve ter... Kevin Feige, esses diretores, leem tudo, não é possível. Com certeza. Claro. Eles não dão um ponto sem nó. Deve ter passado, até porque a Guerra Civil dos filmes é muito diferente das HQs, então... Sim. Eles precisariam de alguma coisa condizente com o universo. Acho que deve ter sido pensado essa parte, assim. E a atitude do Kraven, que o Homem... que ele sabia que o Homem-Aranha ia tomar atitude de ir atrás do Ratos, e o Kraven é genial essa parte que ele fala, não, até quando chega nesse embate final, que o Ratos foge, ele sabe que o Homem-Aranha vai atrás dele, ele fala, não, mas todo esse tempo, pelo menos você sabe que eu sou uma pessoa de palavra, né, então você pode ir, que essa foi a minha caçada final, eu não vou mais ter caçadas a partir daqui. Então, e isso pra mim leva a melhor parte da história, que é o final, cara, que aquele final, pra mim, se a história deveria ter terminado nesse volume, sabe, ele teve o fim, ele conseguiu fazer a missão dele, conseguiu fechar o ar. Então, pra mim, se terminasse nessa quinta parte, seria perfeita. Claro que depois teve aquela sexta parte, é mais pra dar um fecho pro Homem-Aranha e pra questão do Ratos, mas eu até entendo, mas é o que derruba um pouco pra mim no final a história, mas o final é sensacional. Ah, todo esse arco que vocês mencionaram, do Kraven recebendo o Homem-Aranha, eu paguei um pau, porque, mais uma vez, pô, você não conhece, você espera que de repente o Kraven comece a dar risada, e apareça com a armadilha aleatória, ou chame um monte de capanga. Não, realmente, ele só concretizou o plano dele e jogou o Peter Parker contra o Ratos de forma inteligente. Tipo, meu, a gente não vai lutar, senão pessoas vão morrer, você tem que salvar a cidade. E culminando no que ele fez no final, que é quando o Sol começou a mencionar, foi uma coisa sombria, mas ao mesmo tempo que você aceita perfeitamente, que realmente você leva a entender que aquilo ali era o que ele precisava para terminar. Aquilo ali é o que ele precisava. Foi o que ele não tinha conseguido antes. Ele completou isso, ele bateu, vamos dizer assim, ele atingiu essa meta pessoal, acabou, não tem mais o que fazer. Os balões de pensamento nessa HQ são muito, muito importantes e, cara, eles tocam a história de uma maneira muito boa. Porque nessa parte final repete um balão de pensamento do Kraven que já tinha aparecido antes, né? Quando ele acaba lembrando de um monte de coisa, da parte da mãe dele também e tal. Então, à medida que você vai lendo, cara, vai encaixando tudo a situação que ele tá, com o que ele tá pensando, cara, é muito foda. Realmente. Exatamente. É um texto muito bom, cara. Eu gostei bastante, sabe? É, eu já não gosto tanto, cara, sabia? Essa parte, pra mim, dos monólogos dele, que é o que derruba um pouco também a parte da história. Às vezes eles são muito repetitivos, sabe? Tenta forçar uma carga dramática demais, assim. E claro que a gente entende que é uma forma da gente mergulhar na psique do personagem. Sim. Saber o que se passa na cabeça dele, porque não faria sentido ele ficar falando aquilo toda vez. E tem essas diferenças, quando é o pensamento do Aranha é uma coisa, quando o pensamento do Kraven é outra cor, com outra fonte, quando é a questão do Ratos é uma outra tipografia também. Mas eu achei que pesaram um pouco demais a mão aí. Algumas falas, até do Aranha também, são bem repetitivas, mas eu gosto bastante. E é bem legal que ele usa essa parte aí já com o Homem-Aranha, que é ele passa a ter dois pensamentos diferentes em algumas cenas. Falar, cara. Então, é porque as pessoas são assim, a gente é assim, né? Aí você pode até entender, pô, é um pensamento como o Homem-Aranha e um como Peter Parker, né, cara? É bem legal isso daí também, essa questão dele ter dois tipos de pensamento, sabe? Um que ele tá falando, não, vamos tentar fazer alguma coisa aqui e ao mesmo tempo, puta, mas eu tô morrendo de medo, sabe? É, aquele conflito interno que a gente tem, né? Não, e essa parte desse pensamento do Peter Parker, desse duplo pensamento, é muito legal também, porque ele tá indo atrás o Ratos no esgoto, né? E toda aquela sensação que ele tem, que é quando ele tá caminhando lá no esgoto, ao mesmo tempo ele vai lembrando de quando ele tava lá no caixão pra sair, né, cara? Essa comparação que tem na HQ eu acho muito legal também. É legal que nessa cena você tem vários conflitos, né? Você tem o herói e o humano, você tem o vilão, mas ao mesmo tempo a vítima. Então eles conseguem conflitar muita coisa só naqueles quadros, cara. É muito bem feito esse momento. Você tem exatamente isso. Você tem ele entrando no túnel ali com medo, mas ao mesmo tempo lembrando do momento em que ele estava enterrado. Pode entender também que ele tá com medo, sabe, de morrer, ao mesmo tempo que ele quer salvar. Pô, Mary Jane, eu quero ir pra casa, quero ter minha vida, mas eu não posso deixar o Ratos aqui. É muita coisa conflitante que você consegue entender de boa e, meu, o peso é inacreditável, cara. Fica muito mesmo bom. Mesmo com o Ratos também, né? Ele bate nele e fala assim, pô, mas por que eu fiz isso, cara? Eu não quero bater nesse cara, eu quero tentar ajudar, velho. É, de novo, aquela ideia de que, apesar de tudo, o Ratos ali é uma vítima, né? Não é a maldade por si só. Felizmente, ele foi um homem reduzido a um instinto primário, sabe? Não, mesmo por isso, o Homem-Aranha quer tentar resolver a situação da maneira menos agressiva possível, né? Tentando, sei lá, dar qualquer tipo de esperança ou só tirar ele da sociedade pra que ele não cause mais nenhum mal, né, à sociedade ou crie outras vítimas, mas tentando também não ferrar com o cara de vez, né? Mais do que já ferraram com ele o suficiente, né? É bem legal que ele cita que ele vai levar o bicho pro Reed Richards, né? Sim, é verdade. E é isso. Só lembrando um outro detalhe, a roupa que o Aranha usa é o uniforme negro, mas é aquela versão que ele mesmo fez pra ele, porque Sim. O simbionte está com o Reed Richards, que ele capturou pra fazer uma pesquisa depois. Não é o simbionte, né? É só uma roupa preta mesmo, que ele achou fashion. Ele gostou do modelito. Ele achou bonito. É bonito pra caralho, né? Vamos falar. O uniforme negro do Homem-Aranha, é foda. Eu acho que é uma das melhores coisas das Guerras Secretas, cara. Exatamente. Origem do Guerras Secretas, que foi desenhado pra vender boneco. Pelo Mike também, né? É, também, né? Não, também não. Ela foi desenhada pra vender boneco, velho. Sem ideia. Porque assim, você pega ali, eu acho que 85 ou 86, a DC teve a crise, e aí a Marvel não queria ficar atrás, e falou, vamos fazer uma mega saga, juntar todo mundo, e aí tinha o contrato lá com a Mattel pra vender boneco, tanto que personagens que estavam em outros lugares foram incluídos ali, naquela linha temporal. É uma zona. E você vê que ironia do destino, hoje é a DC que tá correndo atrás da Marvel, né, cara? É sempre assim, né? Parece que o jogo virou, não é? Daqui a pouco o jogo vira de novo. Quer dizer, eu acho que vem a Dark Horse. Quem sabe? Valiant, né? Tem várias Apesar que as críticas do último Hellboy, puta merda, que decepção, bicho. Vamos deixar pro Blockbusters que a gente vai falar. Mas aí a gente tem o final da HQ, que eu acho que é o enterro do Kraven, que são poucas páginas, são duas, três, né, pra encerrar de fato a história ali, mas com um texto muito legal, né, com a arte, assim, na arte a gente precisa falar que a gente falou durante todo o episódio, né, da arte, que é arte sensacional, né, mas é tipo um ciclo fechando, né, primeiro, a gente tem no começo da história o Homem-Aranha sendo enterrado, e no final a gente vai ter o Kraven sendo enterrado. É a mesma sequência de quadros, né, cara, de quadro que é o enchendo de terra lá, e é o mesmo texto, né, é a mesma sequência. É a questão da simetria que o autor tanto abordou durante a série. Esses são 6 capítulos que foram lançados, né, e depois foram encadernados, e posteriormente a gente teve um 7º capítulo, né, que vai contar um pouquinho das consequências disso no Homem-Aranha, né, e tentar resolver mais um pouco daquele embate dos dois. Vocês gostam desse capítulo S? Acho que ele saiu em 92, né? A história é de 87, se não me engano, esse capítulo que chama Alma de Caçador saiu em 92. Cara, eu não li, então não sei, cara. Eu li, mas não entendi quase nada e eu achei meio... Tipo, não faz sentido. Não acrescentou em nada pra história. Exatamente, não faz sentido. Então, pra quê? Ele tem algumas partes legais, por exemplo, a gente tem... O Homem-Aranha, ele tá com o uniforme tradicional dele e logo no começo desse capítulo extra, ele vai ajudar uma criança que tá num buraco, né? Tem uns amigos e tal, essa criança que é no buraco, ele vai naquele buraco. E o Mike desenha exatamente a visão dele como se ele estivesse no túmulo, né? Então tem ele ainda com esse medo, com essas visões ainda de quando ele tava morto, tava enterrado. E essa parte é interessante. E depois a gente vai pra uma parte do Homem-Aranha ainda meio que ainda não aceitando que ele tinha resolvido tudo com o Kraven e tendo alucinações, tendo pesadelos e vai até o túmulo do Kraven pra resolver isso de fato, né? Mas é meio lúdico demais esse capítulo, né? Ele foge um pouquinho do que tinha sido. Bosta, né? É. Vamos dizer assim, tipo, foge bastante dos 6 primeiros que fecham a história completamente, né? É, porque inventaram aquele plot de religiosidade que o paraíso não é aberto pra quem é suicida e aquela coisa toda, e aí o Mobius. É porque na capa da edição o Kraven tá parecendo o Moebius, aquele vampiro do vilão do Homem-Aranha também. É, cara, falar que vai ter filme. Necessário. Desnecessário. Vai ter filme. O que foi? Que vai ter filme, né? O Morbius vai ter filme com o Jared Leto. Ah, é. Então, e vai brilhar no sol também. Aí eu já não sei, aí vamos descobrir. Cara, pra mim tá errado. Primeiro que pegaram um personagem aleatório, não foi sequer introduzido no universo. Segundo, estão usando Jared Leto, não aprenderam nada com o Coringa dele. Então pra quê? Às vezes tem umas decisões que puta merda, velho, na boa. Vamos esperar o Kraven, enfim, quem sabe vai aparecer algum... Isso eu queria ver. Está de volta, quem sabe o Kraven aparece. Material, só se a gente pegar... Só se a gente pegar a última caçada de Kraven, já tem material pra caramba pra fazer uma história. Quem sabe, né? Eles pegam esse personagem e colocam no universo cinematográfico, né? Sabe o que eu ia achar foda? Por exemplo, você termina o filme do Homem-Aranha, aí ele tá lá no finalzinho felizinho dele, lá com a MJ, que é a Zendaya, né? Tá lá, tudo bonitinho. Ele, o Ned, de repente, ele sente uma pontadinha no pescoço, ele vira procurando assim, não acha. E aí, de longe, a gente só vê uma capa voando, assim. Não precisa nem mostrar da cara do personagem. Acho que seria uma introdução foda no universo, sabe? Mas... Eu não sou o Kevin Feige, né? Exato. E só pra, assim, citar, só porque a gente tá falando de Homem-Aranha e do Kraven, aquele desenho que passava, o clássico que passava na Rede Globo, da Rede Globo, da animação da Homem-Aranha, os episódios do Kraven, pra mim, são um dos mais legais, cara. São sensacionais os do Kraven. Aquele desenho é bem legal, cara. É bem legal. E os do Kraven eram muito legais. Ali, pra mim, eu vi um filme montado. Enfim, ia funcionar. Ia ser legal. Mas aqui a gente falou dessa história de quadrinhos, que com certeza é uma das melhores do Homem-Aranha. É considerada por muitos é a melhor. Eu pessoalmente eu prefiro o Homem-Aranha Azul, que conta ali as consequências, o passado, quando o Peter conhece a Gwen Stacy, a vivência deles e depois as consequências após a morte dela, que é uma história de amor assim belíssima, cara. Eu pessoalmente prefiro ela, até porque ela é Jeff Loeb, então tem uma carga muito maior. Mas realmente, a caçada de Kraven, eu acho que fica na segunda posição pra mim, sabe? Mas é uma história, assim, muito mais recomendada, né? Pra quem quer conhecer mais o Homem-Aranha. Que às vezes as pessoas querem conhecer mais desses personagens, eu mesmo, eu falo por mim. Mas que eles têm tantos arcos, tantas histórias que a gente tem que escolher, né? Peneirar e ler um pouquinho de cada, ver o que é melhor. E essa é difícil alguém se arrepender no momento da leitura, né? Vai gostar com certeza. É, minha recomendação é que comecem lendo a Saga do Clone, porque depois melhora. Pior que a Saga do Clone não fica. A novela da Globo lá, o Clone? Não, aquela saga do Homem-Aranha, ó, dos anos 90. Saga do Clone que muitos pariu, falam que tem muito do tentar trazer de volta alguma coisa que ficou ali na última caçada de Kraven, né? Do embate de um outro Homem-Aranha, mas que não foi feito de uma maneira. Aí tem a clone da Gwen Stacy, tem a clone do Duende Verde, aí o Homem-Aranha o Peter Parker é um clone do Ben Reilly, que é o verdadeiro Homem-Aranha, que era o Aranha Escarlate, aí você tem então o é Kane, a novela que é, o, é que a é uma aranha do mal, que puta que pariu, cara, não dá, desculpa. Era Jade e o... Eu sei que era Jade, eu não lembro. Jade e o Murilo Benício, porque foi... Murilo Benício, acho que era Lucas o nome dele, não sei, mas eram uns cara, clones. Cara, é um noveleiro da porra, viu? Eu acho que era, mas enfim. Vamos ficar por aqui? Acho que a gente falou bastante, né? Vamos, porque daqui a pouco a gente vai falar de novela e eu não quero. Não, é melhor a gente parar por aqui. Não tem nada de novela. Fica a recomendação aqui desses patetas do Nerd Patriarca pra ler A Última Caçada de Kraven, que vale muito a pena. Certo? Certo. Então, galera ouvinte, fique agora com os recados finais desse podcast e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu! Falou! O Robert McLeod é um imortal também? Fica aí o questionamento. Mutantes Caminhos do Coração poderia virar um HQ? Isso sim! Obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Para comentar sobre esse cast que você acabou de escutar ou qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comente no próprio post do episódio no site. Acesse o nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os outros episódios que a gente já lançou. Consegue assinar o podcast em qualquer agregador que você utilize. E, inclusive, estamos agora no Spotify. É só digitar Nerd Patriarca que você encontra a gente lá. Segue a gente nas redes sociais também, facebook.com/nerdpatriarca, Twitter é o @nerdpatriarca e temos outras redes sociais como o Instagram que você consegue encontrar pelo site. Site esse também que tem um link direto para o nosso grupo no Telegram. Se você tiver curiosidade de conversar com a gente, entra nesse link e interaja.